Capítulo 4 começa com arrependimento. Será que você é o problema? Preciso admitir que, quando comecei a escrever este livro, a minha esperança era questionar as pessoas que estavam causando divisões na igreja. Não levou muito tempo para Deus me mostrar de quantas formas eu havia contribuído para o problema. Inicialmente, pensei que fosse apenas algo que eu havia enfrentado no passado. Entretanto, quanto mais estudava as escrituras, mais via que ainda tinha muito trabalho a fazer. O que estou querendo dizer é: não suponha que as discórdias são causadas pelos outros. Reavivamentos começam com arrependimento, e todos podemos nos beneficiar se pedirmos a Deus para revelar a nossa miopia. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. Você não é tão burro quanto pensei que fosse. Apaixonei-me por Jesus pela primeira vez em uma igreja batista. O pastor da juventude foi claro ao enunciar a obra da cruz, e algumas das pessoas se mostraram ansiosas para me amar como membro da família. Um casal chegou a me levar para casa quando eu não tinha onde morar. Aqueles foram dias maravilhosos e que mudaram a minha vida. Agradeço a Deus por aquela igreja e ainda estou em contato com alguns daqueles que começaram a me amar 40 anos atrás. Um alô rápido para Stan, Ken, Mike, Vic, Debbie, Cindy, Todd e Dan. Uma vez que encontrei tanta vida por meio daquela igreja, aceitei toda a sua teologia. Não questionei nada. Por que questionaria? Foi lá que encontrei Jesus, a verdade, a vida e o amor. Questionar qualquer ponto de sua doutrina me parecia um tanto desleal para com as pessoas que eu devia tanto. Frequentei depois uma faculdade e um seminário bíblico para aprender como estudar e ensinar a Bíblia. Novamente, senti muita gratidão pela escola que me deu ferramentas para estudar as Escrituras. Dois professores, em particular, não só me ensinaram como pareciam realmente gostar de mim. Por lealdade, mais uma vez, aferrei-me a toda a doutrina que me ensinaram. Após anos no seminário, comecei a conhecer cada vez mais cristãos que sustentavam doutrinas diferentes da que me haviam ensinado. Sendo um firme cessacionista, eu sentia literalmente meu estômago se revirar sempre que encontrava pessoas que alegavam ser cristãs, mas falavam em línguas ou afirmavam ter o dom sobrenatural da profecia. Eu as encarava como ignorantes e perigosas. Então conheci melhor algumas delas. Uma das primeiras foi o pastor chamado Jack Hayford. Eu havia concordado em integrar o conselho de um ministério que cuidava dos pobres da região central. Jack também fazia parte deste conselho. Eu havia feito muitas suposições a respeito de Jack, porque seu nome era bastante comentado na minha escola. Também achava que aqueles que acreditavam nesses dons sobrenaturais o faziam porque eram preguiçosos demais para estudar as Escrituras e que confiavam em visões de Deus em vez de no estudo cuidadoso e na obediência aos mandamentos bíblicos. Quando conheci Jack melhor, vi um homem que amava a Jesus profundamente e era um fiel estudante da Bíblia. Quando fui assistir pela primeira vez a uma aula dele, supus que ele seria superficial, muito longe do meu nível de erudição como recém-formado no seminário. Fiquei perplexo quando ele explicou um texto do Antigo Testamento, dando contexto histórico e dissecando o hebraico, de uma forma que eu não seria capaz. Ele destruiu meu paradigma. Ao longo dos anos, pude observar o caráter de Jack e vi uma profusão de amor, alegria, paz, paciência e outros frutos do Espírito. Desde então, tenho conhecido muitos carismáticos que não estudam a palavra e são complacentes para com o pecado. Todavia, tenho também conhecido muitos que são o oposto. À medida que me explicavam pacientemente suas interpretações das Escrituras, vi que suas conclusões não eram tão ridículas quanto eu havia pensado. Antes disso, eu só havia aprendido sua teologia a partir das perspectivas tendenciosas daqueles que discordavam frontalmente deles. Nunca havia realmente conversado com eles ou lido seus livros. Depois de fazer isso, não apenas entendi melhor o seu raciocínio, como vinha concordar com eles em alguns de seus ensinamentos. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 14, 39: Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas. Agora entendo por que os carismáticos interpretam isso como querendo dizer que devemos querer profetizar e não devemos proibir o falar em línguas. Especialmente durante as 2 últimas décadas, tenho convivido com líderes de muitas denominações diferentes. Questionei alguns deles sobre sua teologia. Mesmo depois que me responderam, continuei discordando de algumas de suas conclusões, mas vi que eles haviam estudado as questões com empenho. Às vezes, eu iniciava essas conversas me sentindo 99% seguro de que estava com a razão, e as encerrava me sentindo 70% seguro disso. Outras vezes, concluía que estava errado, algo que sempre odeio. Não costumo vacilar em minhas convicções, mas estou aprendendo que é possível e às vezes saudável reexaminar a minha compreensão das escrituras, mesmo quando isso significa aprender de alguém com quem não concordo em tudo. Como um exemplo, estou atualmente 90% certo de que estava errado sobre minha crença de que Cristo não está presente na Eucaristia. Estou cerca de 70% certo de que as denominações que possuem a visão mais exata da Eucaristia são aquelas que ficam maravilhadas diante da presença real, mais misteriosa de Cristo. Estou cerca de 65% certo de que a transubstanciação, como a maior parte das pessoas entendem, é incorreta. Estou cerca de 95% certo de que estava errado sobre a minha visão cessacionista dos dons. Quando faço afirmações desse tipo, percebo que alguns leitores querem discutir comigo. Compreendo. Já fui assim. Antigamente eu achava que todos os carismáticos eram heréticos, superficiais e perigosos. Achava que todos os católicos estavam condenados e eram adoradores de ídolos mortos. Nunca sonhei que teria amigos católicos carismáticos e que os amaria como irmãos. Continuo tendo sérias discordâncias doutrinais com muitos carismáticos e com todos os católicos, mas com aqueles que tive a oportunidade de formar uma amizade, compartilho um amor e uma unidade que vão mais fundo do que eu teria imaginado. 40 anos depois, ainda defendo as verdades básicas que me ensinaram em meus primeiros anos. Ainda passo tempo sozinho diariamente lendo as Escrituras. Ainda acredito que a salvação é pela graça somente, mediante a fé em Cristo. Não me desviei muito de fato de minhas raízes batistas, mas vim a entender que existem questões que jamais pesquisei de verdade. Apenas aceitei o que me ensinaram, sem dedicar algum tempo a aprender com aqueles do outro lado. Compartilho toda essa minha experiência para mostrar que tenho estado à procura de descobrir a verdade sobre todos os tipos de questões ao longo dos anos. Essa jornada continua. Alguns irão me criticar dizendo que não deveria pregar sobre algo a não ser que esteja certo disso. A questão é: que porcentagem de certeza eu devo ter? 100%? 90%? 51%? Quando eu era mais jovem, eu estava 100% convencido de certas doutrinas de que agora duvido bastante. Quanto mais envelheço, menos inclinado me sinto a ter 100% de certeza sobre qualquer coisa. Uma das poucas coisas sobre as quais tenho certeza é de que tudo o que sei agora é parcial. 1 Coríntios 13, verso 12. Por isso, tento me comportar com a humildade adequada. Um chamado à humildade. Muitos líderes cristãos atuais se veem como defensores da verdade. São eles que resistem contra a maré de carismáticos heréticos. O arrogante campo reformado, ou seja, qual for o campo que você vê como inimigo, muitos de nós dedicam tanta lealdade a nossos círculos que nunca paramos para perguntar: será que ainda estamos realmente buscando a verdade ou estamos apenas defendendo aquilo em que já acreditamos? Quando ouvimos algum tipo de verdade divergente ou algo que não combina com o nosso alicerce teológico, ao que recorremos em busca de explicação? Recorremos aos nossos, aqueles em quem confiamos por razões naturais. Foram eles que nos levaram ao Senhor. É neles que nossa família confia, seja qual for a razão. E isso faz sentido. Mas isso significa que, na verdade, só ouvimos um lado da questão. Vale a pena perguntar: por que você está tão certo de que a teologia do seu campo é melhor que a do meu? Isso remonta à epistemologia como a verdade é adquirida. Se você está lendo este livro, provavelmente concorda comigo que as Escrituras são a base da verdade. Se todos concordamos com isso, então por que temos tantas divergências teológicas? Porque há diferenças de interpretação. Como então determinar qual é a melhor interpretação das Escrituras? É a de quem é mais inteligente? A de quem raciocina melhor? A da pessoa mais humilde e amorosa? A que mais se afina com o Espírito Santo? Mais uma vez, nos veremos em um impasse, porque mesmo se soubéssemos quais desses critérios deveriam ser usados para determinar a quem aprovar, não há formas objetivas de avaliar essas qualidades. Se acreditamos em 1 Coríntios 2, parece improvável que pessoas arrogantes tenham uma compreensão mais sólida da verdade. Depois de atacar a discórdia e a arrogância no capítulo 1, Paulo explica no capítulo 2 que as verdades espirituais só podem ser ensinadas pelo próprio Espírito Santo. Nessa passagem fascinante, ele explica que uma pessoa normal não consegue entender uma verdade espiritual, por mais inteligente que possa ser. Observo isso não para desencorajar ninguém a estudar firme a fim de descobrir a verdade, mas para advertir contra a arrogância. Talvez você acredite consciente ou subconscientemente que entendeu tudo certo e que as crenças de outras pessoas ou denominações são completamente infundadas, a ponto de nem mesmo querer travar uma conversa aberta com alguém que tenha uma visão diferente. Esse tipo de orgulho só vai impedi-lo de ouvir o Espírito da Verdade. Se Deus dá graça ao humilde, é difícil imaginar que aqueles que são mais arrogantes serão os mais fiéis. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 13, um capítulo que muitos de nós conhecem de cor, pelo menos em parte. Ao final da famosa descrição do amor, ele escreve nos versículos 8 a 12: um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo o que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Qualquer conhecimento de Deus que pensemos ter aqui neste mundo, tudo o que os intelectuais mais brilhantes já captaram sobre a verdade celestial, é como um pálido reflexo da verdade em um espelho. Não como os espelhos que temos hoje, mas como um pedaço de metal reluzente no qual mal conseguimos discernir o nosso rosto. É infantil, é temporário. Se você tem dificuldades em aceitar isso ou está começando a se sentir atacado, pare imediatamente e consulte o seu coração. Você acha realmente que entendeu tudo sobre Deus? Acha realmente que a sua teologia está 100% correta? Se é assim, essa é uma forma assustadora de pensar. Cerca de um ano atrás, eu estava conversando com um amigo que é professor de alunos com necessidades especiais. Ele sabe como chegar aos alunos com o Evangelho. Confidenciou-me que durante algum tempo sentiu-se perdido, perguntando-se como o Evangelho poderia ser comunicado a crianças que não se expressavam verbalmente e ser aceito por elas. Mas então Deus lhe abriu os olhos para ver a tolice desse tipo de pensamento. Por acaso ele achava que Deus não precisava se rebaixar para se adaptar a seu próprio nível de inteligência? Como podemos pensar que Deus não possa se adaptar a pessoas sem algumas das capacidades que possuímos, como se de alguma forma estivéssemos em um nível mais próximo de Deus? Como se Deus pudesse descer ao meu nível de inteligência, mas os outros estariam longe demais de seu alcance? Quão repugnantemente arrogante é isso! Eu estava tão convencido dessa verdade. De algum modo, em minha imaginação, eu pensava em Deus se comunicando com os seres celestiais em inglês e no meu nível de compreensão. A verdade é que Deus provavelmente se comunica de um modo que nem consigo imaginar. Declarei muitas vezes que, a meu ver, uma das passagens mais importantes para esta geração é Isaías 58, versos 8 e 9, em que Deus diz: Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Em muitos aspectos, perdemos o sentido da verdadeira santidade de Deus, e isso fez com que o orgulho crescesse e infectasse a igreja. Todos parecem começar com a suposição de que a sua opinião sobre Deus está correta, e em vez de reconhecerem que todos nós possuímos um conhecimento incompleto, falho de Deus, sem humildade jamais teremos unidade, ainda mais importante. Sem humildade, não podemos estabelecer um relacionamento correto com Deus. Defensores da unidade. Imagine como seria se, em vez de se verem como os defensores da verdade, os líderes cristãos vivessem como se fosse seu dever, ordenado por Deus, defender a unidade da igreja. Vejo esse espírito nos pais da igreja dos primeiros tempos, e há algo muito belo e atraente nisso. Quando surgiam discórdias e crenças heréticas, começavam a ameaçar a igreja. Eles convocavam concílios ecumênicos para reunir indivíduos de ambos os lados. Encontravam um ao outro cara a cara com o objetivo de discernir a verdade, chegar a um consenso, promover a paz e proteger a igreja unificada. A partir desses concílios, obtivemos declarações como o Credo Niceno, desenvolvido no primeiro concílio de Niceia. Eis o texto. Cremos em um só Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado eternamente do Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós e por nossa salvação, ele desceu dos céus, pelo poder do Espírito Santo, encarnou-se no seio da Virgem Maria e fez-se homem. Por nossa causa, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, o Senhor, a fonte de vida, que procede do Pai e do Filho. Como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Imagine os pais da Igreja primitiva se reunindo, não ignorando nem ocultando suas diferenças, mas reconhecendo-as e procurando resolvê-las. Imagine aqueles primeiros líderes juntos, congregando sua sabedoria e escrevendo um credo com esperança sincera e uma oração para que servisse como âncora teológica e fundamento para uma igreja forte e unificada em seus dias e nos dias vindouros. Isso não soa infinitamente mais cativante do que o que vemos hoje? Milhares de líderes disputando uns com os outros e tentando convencê-lo a se juntar ao seu grupo? Em vez de lutar por seguidores ou glória individual, a igreja primitiva priorizava a glória de Deus e de sua noiva unificada. Em vez de procurar razões para censurar as pessoas, buscavam um terreno comum para reunir os cristãos. Precisamos começar a nos fazer perguntas difíceis e honestas. Será que conseguimos falar com igual segurança sobre a pureza de nossos motivos? O zelo de Deus com o seu templo. Nunca tive tanto medo de causar discórdia. Depois de analisar novamente 1 Coríntios 3, no contexto dos três primeiros capítulos, Deus me mostrou que eu não estava levando suficientemente a sério meu próprio discurso e ações desagregadoras. Como resultado, recentemente, tenho passado algum tempo confessando coisas que falei e fiz, consciente ou subconscientemente, que colaboraram com a fragmentação da igreja em vez de impedi-la. Paulo não passa apenas o primeiro capítulo de 1 Coríntios falando de orgulho e discórdia. Esse tema percorre toda a carta. No capítulo 6, ele trata do fato de que crentes estavam processando uns aos outros diante dos olhos do mundo, em vez de assumir uma postura semelhante à de Cristo, isto é, de aceitar a injustiça sofrida. 1 Coríntios 6, verso 7. No capítulo 7, ele trata do divórcio. No 8, ele repreende os coríntios pela arrogância que destrói seus irmãos. E no capítulo 11, diz que sua celebração da ceia do Senhor causa mais mal do que bem, por causa das discórdias. No capítulo 12, lembra-os de que eles são um só corpo e, portanto, é ridículo que uma parte encare qualquer outra parte com uma atitude do tipo: não preciso de você. Os capítulos 13 e 14 explicam que é a falta de amor que faz com que até os dons espirituais sejam usados para a vanglória e desagregação, em vez de promover ajuda mútua. Do começo ao fim, a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi concebida para reuni-los no amor e levá-los a se arrepender de suas discórdias. Para mim, nada é tão aterrorizante quanto o aviso de Deus no capítulo 3. Nos primeiros quatro versículos, Paulo afirma explicitamente que eles são criancinhas imaturas e que isso se revela em seus conflitos. O fato de que existam brigas e vanglória entre eles prova que não são espirituais. Nos versículos 5 a 9, lembra-os de que ele e Apolo não são nada, apenas servos cumprindo seu dever. O que ele quer dizer é que os crentes de Corinto precisam parar de falar sobre eles. Nos versículos 10 e 15, ele lhes diz que o dia do julgamento se aproxima e que só então eles conhecerão a verdade. É um encorajamento para que parem de julgar as obras dos outros e se preocupem consigo mesmos. Isso nos leva àquele que é, em minha opinião, o alerta mais aterrorizante. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Se algum de vocês consegue ler uma frase como "Deus destruirá quem destruir seu templo" sem tremer nem um pouco, é assustador. Não deixa de perceber o peso de uma afirmação como essa. O zelo de Deus para com o seu santo templo é feroz, e isso é bom. Todas as nossas palavras descuidadas que conduzem a prejuízos para irmãos e irmãs serão julgadas. Toda a nossa glorificação de qualquer líder além de Cristo incita essas discórdias que destrói o templo. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos. 1 Coríntios 3, 21. Deus, tenha misericórdia de nós. A essa altura, todos devemos ter um momento sagrado. Todas as opiniões daqueles dentro e fora de nossos grupos não devem significar nada à luz de nosso juízo iminente pelo Santo Deus. Essa é a postura de Paulo nos versículos seguintes. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem a minha própria avaliação é importante. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. 1 Coríntios 4, versos 3 e 5. Se esses versículos não o levam a examinar humildemente as suas ações diante de nosso Criador e Juiz, você tem sérios problemas. Não podemos nos permitir ficar preocupados com o que as pessoas pensam. Eu entendo, efetuar mudanças que envolvam abraçar irmãos e irmãs de fora do seu círculo é algo que enfrentará oposição, mas você vai permitir que isso suplante seu temor a Deus? Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, verso 10. O orgulho bom. Irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Chloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda: eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, versos 10 a 13. As dissidências foram semeadas na igreja de Corinto, na medida em que as pessoas começaram a comparar os líderes e escolher qual deles seguir. Formaram-se grupos separados que brigavam uns com os outros sobre qual líder era melhor. A vantagem que eles levavam sobre nós era que seus líderes não apreciavam aquele louvor. Em vez de incentivar os fãs de Paulo, Paulo pede que eles parem. Diz a eles que somos todos tolos que acreditam em uma simples mensagem que deve ser pregada com simplicidade. Ele os lembra de onde vieram e que não tem nada de que se vangloriar. Na verdade, Deus escolheu tolos para que ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Eles eram um bando de pecadores, tolos salvo por Jesus. Então, orgulhar-se em Jesus é o único orgulho que faz sentido. Quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, 31. Quando os tementes a Deus se reúnem, orgulham-se em Jesus. Não conseguem deixar de contar histórias sobre suas experiências com ele e a alegria que nele encontram. Deus é honrado e eles mesmos saem desses encontros ainda mais maravilhados com Cristo. Quando escutamos histórias de como Cristo opera nos outros, isso nos faz querer louvá-lo ainda mais. É um efeito bola de neve santificado. Nosso orgulho em Cristo não tem fim. Quando os cristãos se reúnem hoje, orgulham-se de seu professor favorito e de que quão bem ele explica a palavra. Falam sobre igrejas, grupos de louvor, escolas, teólogos, livros, canções, denominações, ministérios, questões políticas, questões sociais, pastores, cantores e muito mais. É inevitável que surjam divergências sobre qual é o mais correto, consagrado, inteligente ou sábio. Uma vez que você escolha o seu líder favorito, você segue para a ilha onde todos o veneram. De repente, você sente a unidade outra vez, porque se cerca de pessoas que concordam com você em relação ao seu líder ou teologia. Você concorda a respeito dos pontos fortes de seu líder e concorda sobre as fraquezas dos outros grupos. Enquanto permanecer nessa ilha, existe harmonia. ao menos até que alguém na ilha surja com uma nova ideia e reúna sua turma para seguir para outra ilha. Considere seriamente o que aconteceria se pudéssemos apertar um botão e reiniciar tudo. Dessa vez, todos nós que nos dizemos cristãos prometemos não nos orgulhar de ninguém, exceto Jesus. Todas as vezes que nos reuníssemos, passaríamos todo o tempo falando dele, compartilhando histórias de sua bondade para conosco. Isso não significa que divergências não surgiriam, mas não seria um ponto central. Não ficaríamos nos vangloriando de nós mesmos, nossos bens, nosso conhecimento, nossas realizações ou de qualquer outra coisa. Passaríamos os dias nos orgulhando da infinita graça de Deus e escutando os outros a fazerem o mesmo. Espero que isso soe como paraíso para você. Agora, imagine que seu grupo se fundiu a outro grupo que estava vivendo exatamente da mesma forma. Será que seria difícil conviver com outro grupo de pessoas desse tipo? Talvez a unidade seja realmente simples assim. Com frequência demasiada, nos fixamos em nossas discórdias e sentimos como se não pudéssemos adorar com esses elefantes gigantescos na sala. Não vemos que Deus é infinitamente maior do que os nossos elefantes e que, portanto, Ele é digno de nossa atenção e louvor, mesmo se nos sentamos em meio a uma manada de elefantes. Se essa nova ilha lhe parece o paraíso, é porque na verdade ela é. A unidade do céu se encontra nesse orgulho unificado. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10.